O Ministério Público de Minas Gerais e a Melhoramentos Florestal assinaram um termo de ajustamento de conduta para que a empresa reduza a circulação de veículos pesados no trecho da rodovia MG 886, que liga o município de Camanducaia ao distrito turístico de Monte Verde, no sul de Minas. A medida deve ser adotada em datas comemorativas e feriados. Nesses períodos, o fluxo de turistas no distrito aumenta e o trânsito dos veículos de grande porte representa um risco à segurança. Em Monte Verde, a empresa realiza o manejo de árvores para abastecer sua indústria de fibras de celulose. Pelo acordo, quando uma data comemorativa cair na sexta-feira, os veículos pesados da empresa vão circular até às 14 horas da quinta-feira e após as 14 horas do sábado. Dessa forma, turistas e moradores terão 24 horas de trânsito livre. Em caso de descumprimento do acordo, a empresa será multada em R$ 3.000 por veículo pesado que circular nos horários proibidos. O acordo começou a vigorar no dia 10 de junho. Siga o MPMG nas redes sociais, facebook.com/mpmg.oficial, no Twitter, @mpmg_oficial, e também no Instagram, @mpmg.oficial. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.